identificação. Você sintoniza a Rádio Casa AM, emissora de amplitude modulada. Ondas tropicais de 75 metros, 4.005 kHz. Ondas curtas de 49 metros, 5.900 kHz. Ondas curtas de 41 metros, 7.455 kHz. Emissora do Grupo Lainer Comunicações. Amparo, São Paulo, Brasil. Rádio Brasil, Campinas. Muito antes de se tornar um sinônimo quase obrigatório da vinheta de abertura de A Voz do Brasil, os acordes pensados por um ilustre campineiro literalmente deram o tom de um feito histórico. A ópera O Guarani, de Antônio Carlos Gomes, foi a trilha escolhida para o nascimento de um grande amigo dos brasileiros, o rádio. Dia 7 de setembro de 1922. A cidade do Rio de Janeiro ainda era a capital federal e pulsava a celebração do primeiro centenário da independência do Brasil. Um dos eventos comemorativos a essa data era a Feira Internacional, iniciada exatamente naquele 7 de setembro. O evento contava com diversos pavilhões temáticos que apresentavam as principais inovações culturais, educacionais e técnicas, tanto no Brasil como no restante do mundo. Estandes, um pequeno balcão fazia demonstração de um certo equipamento desenvolvido por engenheiros dos Estados Unidos. O tal do rádio já possuía cerca de 500 emissoras licenciadas no país norte-americano e desembarcava como uma grande novidade no Brasil. Com a presença do presidente da República, Epitácio Pessoa, um transmissor de 500 watts cedido pela empresa norte-americana Westinghouse interligou o pavilhão da feira a uma torre no Morro do Corcovado. O discurso de Epitácio Pessoa entraria para a história como a primeira transmissão do rádio no país. Por ocasião do primeiro centenário da proclamação da independência de nossa adorada nação. Cerca de 80 receptores espalhados pelo Rio de Janeiro e nas cidades de Niterói e Petrópolis compuseram a audiência pioneira naquele momento. Um dos pioneiros do rádio, Edgar Roquette Pinto, contaria mais tarde, em uma entrevista da década de 50, que a demonstração não havia gerado tanto entusiasmo quanto se esperava. Durante a exposição do centenário da independência, em 1922, muito pouca gente se interessou pelas demonstrações experimentais de radiotelefonia então realizadas pelas companhias norte-americanas na estação do Corcovado, na Praia Vermelha. Creio que a causa principal desse desinteresse foram os alto-falantes instalados na exposição, ouvindo discursos e música reproduzidos no meio de um barulho infernal, tudo rosteiro, distorcido, arranhando os ouvidos, era uma curiosidade sem maiores consequências. A programação era experimental. Depois do discurso de Epitácio Pessoa, os ouvintes puderam acompanhar uma pequena programação musical, que incluía a ópera O Guarani, de Carlos Gomes. Mas antes de continuarmos, aqui é preciso fazer justiça. Apesar de a inovação ter desembarcado por aqui pelas mãos de norte-americanos, foi a determinação de um brasileiro que deu origem ao nosso querido meio de comunicação. No final do século XIX, diversos entusiastas da comunicação por ondas eletromagnéticas se debruçaram ao redor do mundo para aperfeiçoar os seus inventos. Na Europa, um dos mais conhecidos foi o físico italiano Guglielmo Marconi, que contava com o subsídio do governo do Reino Unido. Marconi se notabilizou como o inventor do telégrafo sem fio. Lado do Atlântico, com pouquíssimo reconhecimento, o padre Roberto Landel de Moura também fazia história. Landel era um gaúcho de Porto Alegre, nascido em 1861, que ainda jovem se mudou para o Rio de Janeiro, onde começou a estudar na Escola Politécnica da Universidade. Em 1899, Padre Landel conseguiu, pela primeira vez, transmitir a voz por meio do ar. Segundo a biografia do pesquisador Hamilton de Almeida, o caso aconteceu na região da Avenida Paulista. Dois anos depois, no dia 9 de março de 1901, o padre viria a patentear o chamado aparelho de transmissão fonética à distância sem fio. Apesar do pioneirismo, Padre Landel não teve o reconhecimento que merecia. Registros escritos mostram que ele procurou o governo paulista 5 anos mais tarde para uma produção a nível industrial dos receptores de rádio. Sem sucesso. Mas apesar de a brasilidade da invenção ter escapado das mãos dos brasileiros naquele momento, o espírito radiofônico já tinha fincado os pés no país desde o início do século. Principalmente no interior do país. Brasil dos tempos dos trens, do país de dimensões continentais que bem conhecemos e que só eram conectados pelas boas e velhas cartas. Por isso mesmo, o rádio logo conquistou o coração dos brasileiros, das grandes cidades e principalmente do interior, dos sertões do país. Um século, a tecnologia de transmissão do rádio evoluiu pelo menos 3 vezes. As primeiras transmissões radiofônicas se davam pelo que tecnicamente são as chamadas ondas curtas ou ondas tropicais. Nesse caso, as ondas do rádio se propagam pelo ar, em uma altura entre 100 e 1000 quilômetros do solo, que é chamada de ionosfera. Mesmo para quem está a milhares de quilômetros de uma torre de transmissão de um sinal de ondas curtas, é possível sintonizar e escutar uma informação. Na virada entre os séculos 19 e 20, diversos engenheiros começaram a trabalhar em uma versão aprimorada da tecnologia de ondas curtas. Assim nasceu o rádio de ondas médias, o popular rádio AM, que usa outras frequências de ondas eletromagnéticas. O invento já permitiu uma qualidade melhor para se entender a voz e logo chamou a atenção de muitos entusiastas. Para transmitir músicas. Bem no princípio, as rádios eram veículos comunitários, mantidos em clubes de ouvintes, com pequenos sistemas de alto-falantes, conhecidos como rádio-clubes. Nessa época, as poucas rádios que existiam tocavam o que os seus pagantes quisessem ouvir. Ouça agora uma gravação com data imprecisa do início da década de 20. Uma verdadeira raridade com uma marchinha de carnaval chamada de Fala Baixo. Márcia, carnavalesca, fala baixo, gravado pela embaixada, fala baixo, disco popular, Rio de Janeiro. continua essa viagem pela história do rádio, mas você confere mais depois do intervalo. Mas não tardou para que surgissem as primeiras rádios comerciais, que implantaram o modelo de venda de publicidade para pagar por profissionais e pela estrutura técnica capaz de manter uma grade de programação. O modelo foi tão bem sucedido que daria início a um período conhecido internacionalmente como a Era de Ouro do Rádio, entre as décadas de 20 e 50. Você se lembra do Roquete Pinto, da estreia do rádio? Em 1923, só um ano depois da primeira transmissão, ele fundou a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que hoje é a Rádio MEC do Rio, uma das referências do nosso meio no país. Décadas de 30, 40 e 50, o Brasil veria uma grande quantidade de emissoras em AM nascerem. A nossa Rádio Brasil Campinas, por exemplo, entrou no ar em 11 de março de 1950 e, assim como centenas de emissoras pelo país, ganhou um espaço no coração de muitos ouvintes com programação ligada à música e ao esporte. Eu tinha um rádio de cabeceira desses portáteis de 3 faixas de onda, AM, 2 de onda curta, nem FM tinha. E numa noite eu perdi o sono e comecei a procurar no AM alguma coisa interessante para escutar. Como não achei nada, eu virei a faixa do rádio para onda curta. E aí eu ouvi uma estação com a transmissão muito limpa, muito nítida, transmitindo em português, um programa evangélico. E no final da transmissão, a emissora se identificou como sendo a Rádio Transmundial de Bonaire, nas Antilhas Holandesas. Aí eu fiquei impressionado, como que uma estação, numa distância daquela, chegava tão limpo aqui no Brasil. Amor à primeira audição. Assim se pode definir a relação do técnico de robótica aposentado Antônio Ribeiro da Mota, de 71 anos, com o rádio. Morador de São Luís do Paraitinga, no interior de São Paulo, ele faz parte de um grupo seleto de ouvintes apaixonados por esse meio. São os chamados deixistas, palavra que vem do termo deixismo, na junção das letras D e X, que em inglês significam distance exchange ou troca distância. Em bom português, deixismo é o nome que se dá ao hobby de procurar emissoras de rádio distantes, emissoras que produzam conteúdo voltado às suas comunidades locais. O grande objetivo do deixista é sintonizar e apreciar a programação, mesmo que isso pareça difícil em um primeiro momento. Aliás, é justamente o desafio de melhorar, de reencontrar uma determinada emissora ao longo do tempo, que motiva os deixistas a fazerem parte dos ouvintes que mais amam o rádio. Mota é dono do canal Rádio Escutu no YouTube, uma referência em gravações feitas por deixistas no país. E o hobby do deixismo, o passatempo do deixismo, ele vai atrás exatamente daquelas estações que não deveriam estar chegando na sua região. A gente vai à caça de sinais fracos, né, contando com a ajuda de uma boa propagação. O que mais me fascina na prática da sintonia de rádio a longa distância é exatamente a sintonia dos sinais de rádio de longa distância. É aquele chiado, é aquele desvanecimento. Graças à transmissão em ondas curtas, Antônio se tornou um dos nossos ouvintes mais antigos. A primeira vez em que ele sintonizou a Rádio Brasil Campinas foi há 48 anos. Antônio conta que, além do hobby de escutar a programação das emissoras, ser deixista o proporcionou muitas amizades com outros deixistas, nos lugares mais variados possíveis. A prática desse passatempo, com o tempo, me proporcionou uma quantidade imensa de amigos conseguidos de uma maneira inusitada, porque até então, né, amigos para mim eram aqueles que a gente conseguia convivendo com eles. No meu caso, eu consegui muitos através de correspondência. As estações de rádios internacionais, elas tinham os programas de resposta às cartas e a gente anotava, né, os endereços de amigos, de pessoas que queriam se corresponder, e a gente trocava informação por carta e acabava virando amigos. E regularmente esses clubes de DX que tinham no Brasil, eles realizavam encontros, né, de pessoas que praticavam o passatempo, e ali era uma maneira da gente trocar experiência, se conhecer pessoalmente. As rádios de ondas curtas e as rádios AM têm uma relação muito próxima dos DXistas. Pelo carinho e respeito dessas pessoas com o rádio, boa parte da memória brasileira passa pelos acervos construídos por eles. Respeitada nacionalmente como uma referência das transmissões esportivas, a Brasil Campinas já era cuidadosamente gravada pelos DXistas em 1957, o ano 7 da emissora. Confira só a gravação de um trecho do jogo entre Guarani e São Paulo no Brinco de Ouro da Princesa há 65 anos. Preacha para Dalva, com calma, recolheu o zagueiro. Pode fazer o centro para Bené. É inteligente o Bené. Sabe desfrutar bem uma fuga. Grande jogador o Bené. Invadiu a área, sembrou para Vila Lobos. Gol! Gol de Vila Lobos. Jogada do Bené, inteligente, brilhante. Quando ele viu o Dalva pegar a bola, ele procurou um ângulo de recebimento da redonda, caminhou para o ataque e deu a Vila Lobos com um único trabalho: marcar o gol. Eis aí uma resposta aos céticos, aos descrentes. A tradição do esporte, principalmente das transmissões de futebol, está cravada na história da Brasil, tão conhecida em Campinas e em outras partes do país como a Rádio Campeoníssima. Brasil. Campeoníssima. Preciosidades como as que acabamos de ouvir estão vivas graças a entusiastas como Sérgio Partamian, deixista de Mairiporã, região metropolitana de São Paulo. Apaixonado pelo rádio, ele conta que voluntariamente resolveu ajudar o Museu da Imagem e do Som de Campinas a preservar o valioso acervo da história do rádio na cidade. A paixão pelo rádio também começa a cativar os mais jovens. Morador de Fronteiras, no interior do Piauí, o jovem Ian Silva tem 22 anos. Há 6, ele é deixista e responsável pelo canal Enciclopédia do Rádio no YouTube. Ian conta que atua como um organizador, reunindo materiais gravados por ele e também por outros deixistas no Brasil e no mundo. E quando o pessoal chega para mim perguntando assim, ah, como é que eu faço para sintonizar tal emissora? Como é que eu faço para ter a lista de frequências e tudo? Qual é o melhor rádio para eu poder utilizar? A gente sempre tenta ajudar da forma possível. O bom do DX é você poder fazer a captação mais distante, até mesmo com um rádio mais simples. Né? Aí que está a mágica. Usar o que você tem a seu favor para poder fazer as captações mais distantes. Ian comenta que o hobby proporcionou diversas amizades ao longo do tempo. Converso hoje com pessoas mais experientes do que eu, pessoas com 50 anos de hobby e são de uma humildade tremenda. Também o pessoal que está começando, a gente se propõe a ajudar tudo na medida do possível. E é isso, né? O hobby da rádio escuta em si é um hobby de irmandade, eu diria. Né? Para quem diz que está acabando, eu acho muito difícil, porque tem uma geração nova entrando aí, cada vez mais interessada. Graças graças aos ouvidos atentos dos deixistas, a história dos primeiros 100 anos do rádio permanece viva para uma legião de membros dessa comunidade, mas para todos os ouvintes do rádio de uma maneira geral. Mas com a migração das emissoras de ondas médias para o rádio FM, o avanço do streaming e cada vez mais formas de ouvir a nossa programação, será que esse hobby vai sobreviver? Com a palavra, os deixistas. Tem sempre outras alternativas. A gente escuta principalmente estações do exterior. E a maioria dos países por aí não estão nesse processo de migração. Então o hobby permanece. E o hobby do deixismo também não é só ouvir AM. Tem modalidades diferentes. Tem o deixismo em AM, deixismo em FM, deixismo em ondas curtas, deixismo de estações utilitárias, enfim, é uma ampla gama de possibilidades. Eu acho que o deixismo ali não morre porque sempre tem alguma coisa para se escutar. Né? Mesmo que as emissoras internacionais de broadcasting já não existam mais, ou ainda existam, mas em menor quantidade, ainda tem muita coisa por se escutar. Né? Aqui no Brasil mesmo nós temos um movimento das rádios livres que transmitem programação 100% musical, sem fins lucrativos, né? Temos emissoras espalhadas por todos os pontos do país, com transmissores construídos caseiramente, mas dentro da lei, né? E aí também está a graça de poder tentar sintonizar essas emissoras. Também as estações utilitárias, né, mantidas por Força Aérea, Exército, aeroportos e estações horárias também, como o Observatório Nacional aqui do Rio de Janeiro. E acredito que o deixismo ele não morre porque sempre tem uma coisa nova para se escutar. E assim se inicia o segundo século da história desse veículo da companhia, da diversão, da esperança. O veículo de todos os brasileiros. Reportagem Kevin Camada. É a voz do povo valente e forte que agora junto vai se contar. Queremos agradecer aí a todas as pessoas que colaboraram para que esse material fosse produzido hoje, dia 7 de setembro. Um dia muito especial para nós aqui da Rádio Brasil. Agradecendo aí ao Kevin Camada, ao Paulo Esmia, ao Rogério Max, ao Robinson Bolsoni, a toda a nossa equipe e a você, amigo ouvinte, que é o nosso presente, né? Você que está aí todos os dias acompanhando aqui a nossa programação. Feliz 100 anos do rádio para todos nós e lembrando que todo esse material estará disponível no nosso site brasilcampinas.com.br. Esse programa especial está terminando. Daqui a pouquinho tem programa Povo de Deus com Valdir Cremasco. Muito obrigada e até amanhã. Identificação. Você sintoniza a Rádio Casa AM, emissora de amplitude modulada. Ondas tropicais de 75 metros, 4.005 kHz. Ondas curtas de 49 metros, 5.900 kHz. Ondas curtas de 41 metros, 7.455 kHz. Emissora do Grupo Lainer Comunicações. Amparo, São Paulo, Brasil.